Enquanto soldados aqui marchou pra glória ofuscada e morreu na guerra sem no peito uma medalha. No campo de batalha eu vi as lágrimas rolar, coroa vestir o luto vendo o funeral chegar. Não quero carregar mais flores no porquê e nem ver os meus parceiros nessa guerra morrer. Quem vai te proteger nessa trilha espinhosa? No vale da sombra, soldados guarda uma com uma pistola. Só Deus sabe a minha hora, quem tiver que ser será. No morro a chapa esquenta, no asfalto eu vejo as cobras rastejar. Muitas coroas vão chorar, muitos soldados vão marchar. E só as medalhas manchadas, as mães vão segurar. E as velas apagar no asfalto gelado. No mundo onde diabo descarrega o então aniquilado. Quantos caixão lacrado eu vi ser enterrado sem cortejo? Quantos morreu nessa guerra segurando o brinquedo? Quem tá morrendo nesse filme nunca receberá um Oscar. Só flores no túmulo e as lágrimas da coroa que chora. Caixão preto, silêncio, o plantador não quebra. Na favela de luto, mas não acabou a guerra. Já era, olhe pro chão que o inimigo derramou. A guerra nas favelas, a dor espalhou. O crime, a medalha manchou. É foda acreditar que os homens de 12 nasceu programado pra matar quem vai chorar. Todas as migalhas se transformar em ódio. Quem vai carregar com o peso da dor no velório? Estado de óbito, soldado foi combatido na batalha. Pra coroa só restou a dor, embrulhando a medalha. Os soldados na batalha vão marchar, vão marchar. E sua medalha manchada de sangue vai voar e voltar. Os soldados na batalha vão marchar, vão marchar. E sua medalha manchada de sangue vai voar e voltar. A sete terra, outra medalha é guardada. A guerra acabou, soldado abaixa as armas. Olhe pro que restou, vale a pena se matar. Veja sua coroa orando pra bala o seu corpo não furar. O bagulho tá mil grau, é melhor não desacreditar. Rota tá na favela pra ladrão derrubar. O cheiro de pólvora no ar causa pavor. Barraco de porta fechada, guarda o rancor. Se não for pelo amor, doutor, a dor sentirá. A alma que padeceu no campo minado, no céu Deus julgará. Quem vai pagar todo mal e o sofrimento dos parceiros? O triste é ver uma medalha, as flores no túmulo do guerreiro. Chefão, cê ganhou a glória, mas não a honra de um homem. Matou pra ter nome, espalhou nas favelas a fome. Barriga vazia, olhar frustrado sem alegria. Quem carrega o fuzil na guerra não escapou dos caminhos da vida. Nessa guerrilha o sangue não vale nada. O cifrão sem com os parceiros corrompeu os que se ajoelhavam. Arma carregada, o sussurro de socorro, os pedidos de perdão é negado no morro. O ódio no olho do inimigo não me trava. O destino dos soldados é morrer na batalha. Medalha manchada de sangue, quem carregou chora e relembrar que na guerra os soldados que morreu não vão mais voltar. Pra todos os soldados que morreram na guerra do dia a dia, meus sinceros sentimentos. Os soldados na batalha vão marchar, vão marchar. Medalha manchada de sangue vai.